Vou queria usar esse momento para fazer um pequeno resumo de algumas fases da minha vida. Eu nasci em 1978, região de Venda Nova, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aos 15 anos, eu fui morar na cidade chamada Ribeirão das Neves, tipo, lá no fundão da Grande BH. E ali naquela região de Ribeirão das Neves, em 1992, 93, eu comecei, pode sentar, irmão, em nome de Jesus, fica à vontade. Aquele ano ali de 1992, 93, eu comecei a conhecer um lado do mundo que eu até então, quando eu morava no Rio Branco, eu não conhecia. E nessa época de 92, 93, eu conhecia o rap e ao mesmo tempo eu conhecia a rua. A gente olha lá pra fora, a gente vê uma rua, vários carros, várias casas, gente subindo, gente descendo. Mas muito raramente a gente vê aquela rua como uma das maiores armas que tem no mundo. Foi no mundo, foi na rua que eu conheci o crime, que eu conheci a droga, que eu conheci a prostituição, que eu conheci o ódio, que eu conheci a inimizade, que eu conheci o terror das ruas. E durante 17 anos da minha vida, eu trilhei nessas ruas aí. Eu tinha um amor muito grande pelo rap. Hoje eu tenho um amor maior ainda por Cristo. Mas na época, o rap era muito importante pra mim. E nessa época aí de 97, eu já tinha meus filhos. Alguns dos meus filhos, aleluia. A minha tribo. Glória a Deus. E nessa situação, aleluia, glória a Deus. Em 97, eu vim morar em São Paulo pela primeira vez. Motivos pessoais, algumas inimizades em Ribeirão das Neves. Ah, mas você fugiu. Não, minha mãe, ela sempre foi uma mulher de oração, uma mulher de temor a Deus. E Deus sempre usou a minha mãe para poder cumprir na minha vida os planos dele. Eu costumo falar que se eu não fui um grande criminoso nesse país, eu devo isso ao amor de Deus e ao amor da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que soube me educar com muita força, muita sabedoria. Minha mãe, como toda mãe, já usou da mão para dar uns tapas, né? Que na hora que o varão, quando é pequeno, merece uns tapinhas. Mas a grande arma da minha mãe na educação meu e dos meus irmãos foi a sabedoria. A gente sabe que a sabedoria é uma das maiores armas que o homem e a mulher pode ter, né? Salomão foi o homem mais sábio. O que você quer que eu faça? Dá sabedoria, Deus. Deus, então toma. Ore, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria. Sabedoria é muito importante. Discernimento. Minha mãe, então, ela sempre falava... Sempre falava, meu filho, se você um dia for preso, o problema não é você estar preso, o problema é eu, mano. O problema é o sofrimento que eu vou ficar aqui em casa, seu pai me acusando, todo mundo me acusando. Eu, beleza. Maurílio, se você arrumar essa guerra na rua, se você matar os caras, Maurílio, se você morrer na rua, o problema não é quem morreu, o problema não é quem se matou, tá ligado? Quem matou, quem morreu. O problema é eu que vou ficar nessa terra, mano. E o meu coração, como é que vai ficar? Então essa foi uma grande arma de criação, mano. Mas aí, de uma época da minha vida, eu vim embora de Belo Horizonte, larguei para trás mãe, filho, mulher, irmão, parceiro, e vim para Diadema, do nada. Comecei minha vida aqui, fui fazendo uns corres, fazendo outros corres. Chegou uma situação que eu já estava andando bem no meio do rap aí. Mas aí junto com o rap veio maconha, junto com o rap veio prostituição, junto com o mundão veio uma fita que não deve. E quando eu me deparei, eu estava morando, bem dizer, na rua, porque eu tinha tido uns problemas pessoal onde eu estava morando. Não queria voltar para Belo Horizonte, que eu falei, eu vou vencer, vou ser o cara que vai estourar no rap, eu vou mudar a situação, vários loucos vão parar de roubar, parar de matar, parar disso, parar daquilo. Só que eu, a minha vida pessoal estava afundando, não tinha profissão, não tinha condição. Enfim, vários anos se passaram. Ano passado, em 2008... começo de 2008, fiz uma música com o pessoal do México. Essa música deu certo, chamada O Lado Verdadeiro de la Vida. E após essa música eu tive uns problemas pessoais. No rap estava tudo certo, cantando com vários caras bons, andando com vários caras de nome. Eu pensava assim, ó, eu tenho que colar com os grandão, porque aí é um passo para chegar no bagulho. Só que aí eu não sabia que o grandão mesmo é Jesus. Eu tava caçando uns grandão na terra, que eles eram pequenininhos, igual as formigas. Não, mas eu vou colar com os grandão. Só que chegou um dia que eu tava morando na rua, bem dizer, sem ter o que comer. Eu costumo falar, igual eu já falei, eu comia pão de manhã cedo, comia pão na hora do almoço, comia pão 5 horas da tarde, comia pão 8 horas da noite. Aí, quando dava lá pra 1 hora da manhã, eu comia outro pão pra dormir. E falava, eu vou acabar com a fome do mundo no bagulho. Só comendo pão, só comendo pão. Glória a Deus. E chegou uma situação que eu tava numa quebrada, passando por uma situação muito difícil, pessoalmente, sentimentalmente, psicologicamente. Eu trombei um parceiro que eu admirava muito ele, admiro até hoje, tenho um respeito pela vida dele. Eu falei, mano, vou colar nesse maluco, vamos trocar uma ideia. Eu tô ligado que ele é dos loucos e se falar que já é, nós vamos mesmo fazer umas correrias monstro. Agora eu quero é dinheiro. Eu quero saber de tudo que eu passei, não quero saber da educação, não quero saber, eu quero é dinheiro. Quero muito dinheiro, quero chegar na quebrada de carrão, de motona. Quero mandar pensão pro meu filho boa de dinheiro, eu não quero saber, chega de sofrer. 30 anos de idade, eu chego, a hora é dinheiro. Quando eu colei nesse parceiro para poder ver como é que era os bang, fala aí como é que tá, qual que é. Ele falou assim, Sela, tem um bagulho para te falar. Falei, qual que é? Fez um assalto milionário, acertou a boa mesmo. Ixi, melhor, mano. Falei, ixi, é o cara mesmo. Falei que era o cara que eu tinha que colar nele. Falei, qual que é o mistério, tio? Ele falou assim, eu me converti ao evangelho, doido. Eu saqueei o inferno, truta. Falei, mano, você tá doido mesmo, né? Você virou o quê? Virei crente, mano. Falei, é. E agora? E as caminhadas, o mundão, as mulheres, as drogas, os carros, dinheiro? Ele, tio, sabe aqueles B.O. que eu tinha na justiça? Sabe os problemas que tinha lá de cadeia, os inimigos? Vários loucos morreu tudo na quebrada do nada. As minhas fitas sumiu tudo. Os polícias me param, eu não devo nada pros homens, não. Vão na igreja comigo, Sela. Ó, enquanto você estiver querendo bater de frente com o mundão, falando que é, igual os caras que você conhece aí faz, porque ele falava assim, porque ele conhecia uns parceiros meus do rap, que quando chegava perto dele, os caras tudo murchava. Falava, esses caras do Yes é tudo doidão, aí no meio dos palcos, no meio do povão. Mas quando chega aqui no meio dos monstros, mesmo aí, fica tudo escondido. Falava, não, Jair, os caras é de boa. E ele falou comigo, vamos na igreja. Se você mudar a sua história, se você começar a pregar, a cantar, em nome de Cristo, você vai ver que os bagulhos vão mudar, tio. Enquanto você colocar a sua força, a sua sabedoria, você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas na hora que você começar a pisar nos lugares, falar em nome de Jesus Cristo, você vai estar curado. Em nome de Jesus Cristo, você vai estar liberto. Em nome de Jesus Cristo, sai dessa cadeia. Em nome de Jesus Cristo, para de usar. Porque o nome de Jesus Cristo é que tem poder. É Ele que tem unção, é Ele que tem a literatura. Aí eu falei, vamos lá, irmão. Aí eu conheci a Jesus. E eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, lá no Ruiz, Jardim Ruiz. Foi maravilhoso. Deus começou a mudar a minha história, mudar a minha história. E aquele que fumava vários baseados por dia parou de fumar. Aquele que fumava quase 2 maços de cigarro por dia parou de fumar. Aquele que bebia 2 litros de velho barreiro por semana parou de beber. E eu falava, mas que mistério é esse? 15 anos da minha vida querendo parar de fumar, mas eu não tinha um cigarro, eu ia na rua, catava as guimba. Colocava as guimba num prato, esquentava ali, colocava num papel e fumava o negócio. Aí eu fumei. Ah, não tinha gosto de nada, mas eu fumei. Depois eu me deparo com um mendigo, e o mendigo falando assim comigo, me dá um cigarro. Falei, quê? O mendigo, me dá um cigarro, cabelo desse tamanho, cobertor. Eu falei, eu não tenho cigarro não, truta. Meu parceiro, vai embora, vai embora. Aí ele ficou meio de lado, o mendigo assim, meu parceiro Jair falou comigo assim, Sela, sabe o que é isso aí? Isso aí, mano, é uns demônios, mano. Os demônios deixam o cara desse jeito morando na rua, tá ligado? Aí quando ele falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração assim, ó, você não tá querendo parar de fumar? Eu mandei o demônio te pedir o cigarro. Não que eu estou falando que o mendigo é um demônio, mas eu estou querendo falar, os demônios que assolavam e escravizavam aquela vida, através da unção do Senhor, obedeceram a voz do Senhor e vieram até a mim e falaram, me dá o cigarro. E eu, como um grande e honesto aprendiz, ouvi a voz do Senhor e falei, toma o cigarro, toma o isqueiro e leva o vício em nome de Jesus. Já fazem 2 anos, irmãos, que eu parei de fumar. Parei de beber. Ah, porque você é o cara, você é forte? Não, porque o Espírito Santo de Deus me capacitou para isso. Amém? Eu vou cantar uma música aqui chamada A Cinza e a Brasa. Eu fiz essa música mais ou menos há uns 5 anos atrás. Eu escrevi essa música porque eu estava em casa, na casa da minha mãe, e eu desci lá embaixo, sim, sentei lá fora, peguei um caderno, peguei um lápis para escrever alguma coisa. E eu olhei para cima, assim, minha mãe estava na janela de quebradinha, assim, ó. Aí eu falei, ah, minha mãe tá pensando que eu vou fumar um baseado. Ela ficou ali olhando, tipo assim, triste. Minha mãe não tinha confiança mais no filho dela. Quando o varão perde a confiança dos pais, aí que começa o chicote estralar, hein? Da esposa, dos verdadeiros amigos. Mas não. Naquele momento eu tinha escrever uma música. E um grande lance é que a presença da minha mãe naquela janela foi a base inicial da inspiração da música. E eu comecei a cantar para mim mesmo e ministrar para mim mesmo, mais ou menos assim, ó.